Vamos fazer um auê. Já me fez este flash. Chegar, DJ que vamos fazer um auê. Bola no plano, passa ela, vamos comer e beber. Os cachorros tão latindo, mas ninguém tem a ver. Cê me convidou, eu trouxe os mano, a chapa vai ferver. Pago contas, trabalho também, gosto de fazer um auê. Louco demais pra você saber qual a minha intenção. Pode ser você gato, pode ser só curtir o som. Quero os dois, um DJ tá no peito, a festa é de arromba. E quem já foi comprar, ou já foi meu parceiro sombra. Chega boneco, chega não na pegada do gorila. Gosto de pitanga, mas eu queria a Camila. Elas querem assim, nós somos assim, então pra que mudar? A noite vira estrelas, louco aqui só quer brilhar. Nossa festa, quem atravessa, nós põe é pra fora. Tá ligado no recado, PT só tem mina da hora. Eu vejo charme nas minas, também vejo várias faces. Dinheiro, sexo e rap, também quero várias vezes. Vamos fazer um auê essa noite. Vamos fazer um auê essa noite. Vamos fazer um auê essa noite. Vamos fazer um auê. Então eu vou chegar, curtir uma balada, essa noite é o que há. Tem espaço na caranga, quem quiser também pode vir. Vamos definir o bico, Madaleno e Itaim. Mas onde quer que a gente colhe uma onda, vamos tirar. Tudo pronto de esquema, curtir é assim que tem que ser. Na balada ou num barzinho, chega mais vem pra um rolê. Tirando uma onda, vamos fazer um auê. Vamos fazer um auê essa noite. Uauê, essa noite é a missão. Uauê, bebê, beijar, dançar, ou seja, curtição. Vai rolar um algo mais, mas quem você conhecer? Conhecendo alguém bacana, chame pra fazer um uauê. Você entendeu, né? Aquele outro uauê. Aí é com você pra fazer um uauê. Tudo com você.